Muito amor, respeito e proceder é o que temos a oferecer. Muito amor para a família e amigos, para quem torce e se importa comigo. E o respeito para quem merece quando é recíproco, logo se torna compromisso. E proceder para o que der e vier, porque é bom perdoar e dar ter fé. Mas o mundão de vez em quando te obriga a perder a postura e chegar logo metendo o pé. Fazer o que, moleque, é desse jeito? Não perca tempo se o papo for dinheiro. Mas não esqueça quem é você, principalmente o maluco de onde você veio. No meu caso, Santos é o lugar pra mim, todo prazer. Da ICD, você me encontra onde a fumaça se concentra, exalando o cheiro forte por aí. Muito amor pros loucos, quem tá no corre, no jogo. Quem tá na fita, correria, noite e dia, fazendo uma sintonia aqui na Baixada Santista. Desse jeito é assim que é, é. União, coração e fé, esquecendo a rua só invade. De ponta a ponta, na pura humildade, nós chegamos daqui. É mais ou menos assim. Gravação no cucão, confraternização, enfim. Do jeito que a gente faz, a favela aplaude. Rimando no rap, somente a verdade. Vários parceiros, fecha sempre o traje. Vagabundo é Santos, minha cidade. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. Humilde guerreiro de coração, muito amor, guerreiro não é opção. Vacilão, esfarela, não aguenta pressão. Respeito é pra quem tem, já dizia a canção. Por aqui só os fortes acredita, irmão. Andando com Cristo, sempre com os pés no chão. Proceder que me faz, tá de pé sangue bom. Vem com nós, cê vai ver, cê não fica na mão. Pra você que não lembra, o meu nome é Bulldog Fantasma. Eu represento a V2F Mafia. Respeito é pra quem merece, a verdade seja dito. Proceder é a fonte de alimento pra alma. Desse jeito o barato não desanda, vou agindo pelo certo. Se liga no time da Baixada Santista. Qualquer problema é só me procurar, você sabe muito bem onde me achar. Pense me acompanhando, o que faço por amor. Se ligou, viajou, coitado daquele que um dia desse duvidou. Acordou, percebeu que o jogo já foi ganho, força da divisão. Da neurose invadindo sua mente, deixando você ciente que tudo está ficando cada vez melhor. Vou ficando por aqui com muito amor, respeito e proceder, deixando eternamente na sua mente nó. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. Sobre molde de sangue, VT pede licença pra ser mais um leão a entrar nessa arena. A selva eu observo e vejo lá no ringue o amor contra o ódio. No duelo triste, louca, vida louca, me mostra amanhecer. Muito amor, respeito e proceder. Proceder que aqui a atividade é dobrada. Da PF Talibã, mais um louco da Baixada. Aqui mais um guerreiro, mano Rick de Santos. Acredite, mais um soldado pronto pra guerra. No proceder que treme a terra. Só rimador, tá todo mundo aqui. Muito amor, é o que eu planto aqui. É, maloqueiro, chame como quiser. Eu sou um vencedor que chegou pela fé. É, sem treta, sem vacilo, nada de valentia. Sem querer dar tiro, respeitando você e sua família. Na moral, sem patifaria, com Cristo eu tô de boa. Na cabeça dele colocaram uma coroa de espinhos. E hoje é de trás pra você. Muito amor, respeito e proceder. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. Muito amor, respeito, proceder é o que temos a oferecer. É amor, respeito e proceder todo dia. Que se aprende em casa e leva nossa vida. Nascer forte e santista, ser guerreiro e artista. Não ser como um David, mas fazer só obra-prima. E vou com meus parceiros, seguindo a batida, levando os pensamentos, as coisas positivas. Aqui todos venham conosco acompanhar. União de vários rappers por aqui na Baixada. Onde, quando e como? Você deve estar se perguntando. Por quê? Tem muito louco chegando pra ver o que é que tá pegando. E também se envolver, Santos. Ok, movimento se formando. Ouve. O litoral sujo bombando. Oxê. Trago muito amor, respeito e também proceder. É assim que se faz, uma caminhada limpa e totalmente transparente. Consideração pros irmãos, sempre na bola do olho pra não deixar um assunto pendente. Sem nunca participar de nenhuma conspiração. Se quiser chegar, estão abertos os olhos, os braços e o coração. Muito amor,